Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos então o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Vamos olhar para a liturgia de domingo, o oitavo domingo do tempo comum. Tenho já aqui comigo o seu padre António Loureiro. Seu padre, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos então hoje de novo para poder refletir sobre a Palavra de Deus e sobre as realidades que nos vão envolvendo. Seu padre, hoje também um dia bonito aqui na cidade da Oliveira do Hospital. Por acaso passou pelos foliões no caminho para cá? Eu vim por um caminho diferente, não vim pelo centro da cidade. Vi alguma movimentação de jovens que talvez se dirigissem para... Irei no final neste programa, depois irei passar para ver um pouquinho também. Uhum. Mas tem por hábito, já tem por hábito ver noutros passar, anos, não é? Estar um pouquinho. E como é que olha para este tipo de iniciativas? Eu penso que é interessante. Envolve a comunidade, envolve as escolas, cria dinamismos de motivacionais e ao mesmo tempo uma manifestação exterior. As pessoas gostam de ver e gostam de participar e gostam de ter alguma atividade. Penso que é bom. Afinal, seu padre, também é importante que as pessoas se distraiam, não é? E brinquem um bocadinho. Exatamente, exatamente. A vida não tem que ser só coisas sérias. Exatamente. E, aliás, a parte melhor é essa parte em que a pessoa se pode divertir um pouquinho. Desde que seja uma diversão sadia, não é? Às vezes também depois se exagera excessivamente e às vezes não... Pronto. E o tipo de brincadeiras, não é? Acaba por ser difícil. Aqui, neste nosso caso, até bastante sadio. Sim. Bastante alegre e bem, não é? O Carnaval, esta festividade do Carnaval também tem muito a ver com aquilo que vem a seguir, que é a Quaresma. Não é? Como depois a Quaresma era um tempo realmente mais sério, como diz, e mais, pronto, mais austeridade. Então apareceu esta festa do Carnaval que antecede. Para libertar todas as energias. Exatamente, para aproveitar enquanto se podia, não é? Depois vir então essa parte talvez mais ativa, mais introvertida, mais de conversão interior. Então hoje é assim uma festa que também é preciso. Aliás, este domingo é chamado Domingo Gordo, ou Domingo Exatamente. Da Carne. Porque depois não se podia... Era o domingo dos excessos. Aí o gordo vem daí, seu padre. Pois, por acaso nunca soube porque é que se chamava dia gordo. O domingo gordo. Está a dizer. Porque depois vem o tempo de penitência, de abstinência, de jejum. Então agora, olha, damos agora um pouquinho ao corpo. Eu sabia que se chamava domingo gordo, mas não percebia muito bem o motivo. Mas de facto já percebi. Portanto, era o dia em que se podem cometer excessos para depois nos reservarmos um bocadinho ao jejum. Da quarta-feira de cinzas acabou, então ali aproveitar um bocadinho... Estes últimos tempos, assim, que isto, pronto, na tradição mais medieval, em que se tomava muito a sério tudo o que era parte litúrgica e religiosa, com muita profundidade, gerou que também se criassem estes escapes ou estas aberturas, porque a vida, como estava a dizer, é dinâmica, é aberta, e deve ser uma vida feliz o mais possível, não é? Portanto, também a parte dos sentimentos, dos prazeres da vida, nesta dimensão sadia, mas depois sempre vinham os excessos, então muitas vezes depois apareciam as várias máscaras, havia muitas coisas que envolviam, também para dar de essa parte sentimental, afetiva ou emocional, pudesse também ter o seu desaforo, o que também é importante. Oh, seu padre, mas por cá para Oliveira isto ainda é só o começo, porque vêm os carnavais de Lagares da Beira, o Carnaval de Seixas da Beira, portanto isto até ao dia de Carnaval é só animação por aí, portanto não faltam aí bailes e coisas do género, portanto E quando a festa não se pode fazer antes da quarta-feira, mas já se faz depois, o que antigamente seria impensável. Pronto, estão a contactar o Sr. Padre, estão à sua espera para o desfile. Sr. Padre, mas já lá vai, não é verdade? Também vai querer assistir. Sr. Padre, vamos então às considerações iniciais no nosso programa e começamos com a saúde do Papa. Sim, infelizmente tem melhorado. A Igreja tem sentido um pouquinho de movimento de oração e de solidariedade, de empatia, de expectativa. Infelizmente as notícias têm sido positivas. Recentemente o Sr. Domenico Aguiar também celebrou uma Eucaristia justamente pela saúde do Papa e tem havido por todos os lados correntes de oração, a Praça São Pedro ocupada com cardeais a rezar o terço, a pedir pelo Papa. E então, interessante, o Domenico Aguiar dizia que o Papa é a única personalidade transversal. Então, neste tempo em que vemos tanto conflito e tantos partidos, uns para um lado, uns contra os outros, e cada um há como que a defender o seu sua zona de influência, a sua zona de poder. Então eu peço o Papa, dizia o Américo Aguiar, aberto a todos, transversal a todos, que todos respeitam. Uma voz também deve ser ouvida, que às vezes não é suficientemente ouvida, mas sim, ao menos tem essa consideração global. E isso também é bom. Então todos também solidários com o Papa, na expectativa das suas melhorias e que possa depois viver a sua vida com a saúde enquanto for possível. Seu Padre, também se tem especulado muito, não é? Quanto ao futuro, não é? Fala-se que o Santo Padre poderá estar ou não a preparar-se para renunciar. O que é que o Senhor Padre acha? Eu penso que é uma decisão pessoal do Papa, claro. Claramente assim assumiu. Também terá a ver com o seu estado de saúde, não é? O Papa Francisco, que também se mostra muito, sim, por um lado desprendido e com sentido de missão, mas também sinto que ele também entende que tem uma missão a cumprir, que ainda não cumpriu, aliás, eu já o disse assim, ainda tem muitas coisas para fazer e, portanto, talvez não, a não ser que pior bastante. Mas eu também penso que esta idade avançada também não... tinha alguma capacidade, lembra-nos claro, que aconteceu com os Estados Unidos, não é? 88 anos. E apesar de ele intelectualmente estar ainda muito, muito lúcido, não é? Mas pronto, penso que o prolongar até ao fim, como foi o caso de São João Paulo II, ele realmente foi militante até ao fim e sem reservas de se esconder, se ele manifestou, ainda me recordo ele. A sua morte não foi por esta altura? Foi junto também na altura da Páscoa. Mas ele já no final ia dar a bênção, já quase a babar, sim. Não podia, mas estava à janela, tudo ali como o herói resistente até ao fim. O Papa Bento XVI entendeu que, pronto, também sentiu o peso de muitas pressões, talvez internas, e decidiu abdicar. Vamos ver este Papa, mas eu penso que não irá abdicar. Não será assim tão rápido. Mas também uma lufada de ar fresco, né? Também não seria mal para a Igreja, penso. Muito bem. Seu Padre, vamos então agora aqui olhar para uma indicação que também nos traz. O Padre Lino Maia, Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, defende o aumento da comparticipação do Estado às IPSS. Este é um assunto que também lhe toca, não é, Sr. Exatamente. Padre? Exatamente. Não é? Enquanto o pároco também é responsável por algumas IPSS do Conselho, não é, Sr. Padre? Aqui na nossa área temos três lares, duas creches, ainda mais a Casa da Obra. Portanto, isto porque cabe aos párocos assumir a presidência destas instituições? É assim que está instituído? Até agora está, futuramente poderá não estar. Uhum. Há uma renovação dos estatutos que prevê essa alteração. Mas realmente é um problema, porque os salários, o trabalho é exigente e é difícil conseguir pessoas, até angariar pessoas é difícil. É um trabalho exigente e depois não é muito remunerado, não é? Pronto, a compensação não é assim, sei lá, não é portativo. Agora houve aumento do salário mínimo, que saudamos e é bom, mas depois as instituições ficam sem capacidade financeira para responder a estes aumentos, porque também não querem aumentar muito as comparticipações dos utentes, porque já estão em dificuldade. Já são elevadas. Portanto, aqui uma dificuldade. Então a expectativa é que o Estado que faz o aumento e quer e promover o bem dos colaboradores, dos trabalhadores, mas também o bem dos utentes, possa ajudar mais, que não sejam as instituições que estão a prestar um serviço ao Estado. Então, a substituir-se quase ao Estado. Exatamente, né? Estavam a fazer serviços que são do Estado, uhum. Mas que o Estado também os ajude, já que poupa de um lado também, colabora do outro, para que estas instituições possam ter uma vida mais desafogada financeiramente. E a situação tende a ser mais difícil quando estão em causa projetos. No caso, por exemplo, da Bobadela, não é? Portanto, novas estruturas e que torna ainda mais difícil instituições fazer face a essas despesas. Entende-se como um investimento para o futuro e esperemos que seja recompensador, mas também falamos do dia-a-dia, que se torna-se muito difícil porque os gastos aumentam, as exigências são muitas, tem que-se tudo cumprir, mas depois ficam as instituições sem recursos financeiros suficientes. E aliás, já muitas instituições financeiras estão no vermelho há muito tempo. Felizmente as nossas até não estão. Mas, portanto, saudamos muito e esperamos o Papa, o Padre Lino Maio, que é o extensor representante da CNIS, no diálogo com o governo, espera que o Estado possa chegar aos 50% da comparticipação nas despesas dos utentes. Uhum. Até agora é quanto? Andará pelos 30, talvez, ou 30 e poucos. Portanto, no fundo, para aliviar um pouquinho, não sei, talvez um bocadinho mais, mas para aliviar um pouquinho este peso. Então esperamos que isso, ele dizia que até 28, eu esperava que isso pudesse acontecer. Portanto, até o dia 2? Não, até o dia 28, ano 28. Ah. Que essa evolução fosse até o ano 28. Devia ser que fosse dia 28, não, era 28. Mesmo hoje. Não, que pudesse, isto costuma ser em março, costuma ser este acordo. Muito bem. Mas está a fazer uma impressão para que o Estado assuma este compromisso de estabilidade e previsível até 28, chegar a este 50%, o que daria assim um bocadinho de folga às instituições e também poder prestar melhor recompensa àqueles que colaboram e que são fundamentais, e também os utentes que não sejam excessivamente sobrecarregados. As pensões também são fracas, portanto tudo é difícil. Então esperamos que o Estado também seja, ou o Governo, não é, neste caso, que seja também compreensível e que opte por melhorar esta comparticipação às instituições de solidariedade social, nomeadamente ao apoio domiciliário, às creches, aos lares, às creches. Também tem que muitas crianças têm estes apoios. Oxalá, precisamos ter também um momento de esperança neste sentido. Sr. Padre, há bocadinho já falávamos da Quaresma, que se segue então ao Carnaval, e retomamos também a mensagem do Papa para o tempo de Quaresma que se avizinha. O tema é Caminhemos Juntos na Esperança. Exatamente, então o Papa tem uma mensagem, todos os anos há uma mensagem para a Quaresma, e este ano o título da mensagem é Caminhemos Juntos na Esperança. E é um desafio, também neste sentido do jubileu, o jubileu da esperança. Então o Papa tem aqui algumas, aproveita um bocadinho estas três palavras: caminhar juntos na esperança. Caminhar recorda o caminho que fez o povo de Israel, sobretudo no êxodo, da fuga do Egito para a Terra Prometida. E a proposta do Papa é que também façamos este caminho com aqueles que estão neste processo de mudança, de caminho de uma terra para a outra, concretamente dos imigrantes, ou aqueles que se deslocam. Então o Papa diz, propõe que um exercício carismal confrontasse com a realidade concreta de algum imigrante ou peregrino, e deixar que nos interpele. Portanto, no fundo, a gente às vezes vê todos os problemas agora de imigração, dos fluxos migratórios, da complexidade que traz, da questão de segurança, da questão de muitas pessoas que vêm do estrangeiro e que às vezes também não se adaptam bem. Então, olha, o Papa diz, olha, mas tu, não só isso, fala com alguém. Encontra-te com algum destes migrantes, fala com ele e vê que interpelação que esse diálogo pode trazer. Depois fala outra coisa muito interessante, que é caminhar juntos. Caminhar juntos, no sentido de caminhar lado a lado. E esse é um desafio muito importante para a sociedade e também para a Igreja. Caminhar lado a lado, sem pisar ou subjugar o outro. E então o Papa, para a Igreja, também propõe o desafio de que na Igreja sejamos capazes de trabalhar juntos ao serviço do Reino de Deus. E não trabalhar cada um por si. Que às vezes acontece nos sacerdotes, às vezes acontece nas pessoas, nos movimentos da Igreja, também cada um vai por si. E o Papa, o desafio é caminhemos juntos. E então fala na conversão à sinodalidade, que é realmente esta capacidade de dialogar, de tomar juntos as decisões e assumir o compromisso conjuntamente. E penso que isto também é um grande desafio para a Igreja. E aliás, o nosso bispo, que esteve no Sínodo dos Bispos, diz que este é que é o futuro da Igreja. É caminharmos juntos e não cada um caminhar por si, ainda que estando juntos fisicamente. Mas o espírito, que todos nos ajudemos para a mesma finalidade. E depois a última palavra é a esperança. Então o Papa sublinha que a esperança fundamental é a esperança na vida eterna, na vida que vence a morte e o pecado. E então que também nós, cristãos, sejamos pessoas de verdadeira esperança, com os olhos postos na vida eterna, que é a recompensa definitiva que Deus dá em Cristo, que venceu o pecado e a morte e ressuscitou. E esta vida ressuscitada, que realmente é o fundamental da nossa esperança. Aliás, Jesus já dizia que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida. Então a Igreja, através de Cristo, propõe o dom da vida que vence a morte, da imortalidade, que é sempre o grande anseio da humanidade, alcançar a vida que vence a morte. Então, que sejamos também peregrinos da esperança com estes três elementos: atento ao outro, dialogar com alguém que vem de fora, que está longe, caminhar juntos com os outros, somando, e também com a certeza de que a esperança há de ter a vitória final, que há de ser a vida que vence a morte. Muito bem. Seu Padre, a Quaresma começa então na próxima quarta-feira, logo no dia a seguir ao Carnaval. É conhecida como a Quarta-feira de Cinzas e é dia de jejum abstinência. Exatamente. Então, estas palavras cinzas, jejum abstinência, que marcam realmente o início da Quaresma, portanto, convite para que participemos nas celebrações da Quarta-feira de Cinzas. Não podemos ter em todas as paróquias. Portanto, convidava também pessoas de outras paróquias a poderem participar onde há a celebração das cinzas. Porque a celebração das cinzas é algo que se faz na Quarta-feira de Cinzas, justamente para marcar o início da Quaresma, e significa que nos damos conta que somos frágeis, que somos pó da terra, e que depois da nossa vida haveremos de voltar ao pó da terra. Portanto, descobrir o sentido de responsabilidade para a vida, mas também na humildade da vida. E depois, marcada também então com jejum e abstinência. Jejum quer dizer comer menos que o necessário. É renunciar a algum alimento, sentir o corpo um pouquinho... Exatamente, é exatamente essa palavra. Não, mas só por si. Para que através disso nos associemos a Cristo na sua paixão. Jesus também foi ao deserto e jejuou durante 40 dias. Sentir para dizer, só de Deus vive o homem, só da palavra de Deus. Então é jejuar no corpo para que o Espírito procure a palavra de Deus e procure o Senhor. E ao mesmo tempo também é abstinência. Abstinência quer dizer não comer carne. Antigamente, não comer carne significava renunciar ao prato mais caro. Que a carne era mais... Hoje em dia o peixe agora é o contrário. Mas há muita gente com muita dificuldade em renunciar à carne. Exatamente. Seu padre. Eu tenho lá em casa. Exatamente. Não é o meu caso, mas tenho lá em casa. Exatamente. Mas o problema então não é ser caro ou ser barato em si, é o gesto, a atitude. Sim. É a preocupação. Pois na cozinha não vou comer nem a bifana, nem o croquete de carne, nem o bife, nem o fiambre, nem o... O fiambre também é carne. É, exatamente. Não é? Portanto, é, mas o meu valor é... Algum tempo atrás, o meu filho mais velho dizia, homem, fiambre não é carne, mas é carne. É carne, claro, é carne. No que quer dizer é a atitude espiritual que me leva a que a minha mente se leve ao Senhor. Não é? A materialidade não conta muito, conta é o que significa para nós. Mas, seu padre, não comer só por não comer também não conta? Pois. Ou conta? Não comer conta. Por não comer. Portanto, não comer, mas com o propósito de, não é? E fazer essa junção. Mas, se eu me lembrar... De se juntar a Cristo, não é? Exatamente. E de tentar sentir as privações, exatamente, que ele sentiu, não é? E sentir a necessidade de Deus. Que só, não só da palavra, não só do pão da boca vivo, mas da palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Porque certamente haverá pessoas que o fazem, mas muito chateados, não é? Porque estão a jejuar ou não estão a comer carne e passam todo aquele dia revoltados. Portanto, isso também não é isso, pois, que se pretende. É um sacrifício, não é? Que a pessoa não quer, não é? Mas também não tem muito sentido, como já me aconteceu, estarem assim pessoas que se encontravam, que vinham passar a Páscoa na cidade ou na paróquia. Na localidade, sim. E depois, mas hoje é Sexta-feira Santa, não se pode comer carne. Então, olha, é o dia de comer lampreia. Pois. Isto é uma experiência esta. Verdade. Isto é... Verdade, muito boa gente troca esse dia para comer uns mariscos. Oh, pois, então isto é trocar... É para perverter o sentido da penitência, quer dizer, aproveita é para mais luxo ainda. Portanto, agora, por exemplo, o Spalter tem uma explicação sobre isso, em que diz que a abstinência significa renúncia ao luxo e ao esbanjamento. É também isso, abster-me dos excessos. Mas o sentido é que o meu pensamento se leva a Cristo. Ora, se na Sexta-feira Santa o meu pensamento se leva a Cristo, mas o prato é de lampreia, e leva-se mais ao prazer do corpo do que propriamente a Cristo. Portanto, é verdade. Um pouquinho o sentido das coisas, que é ajudar-nos a viver um caminho espiritual na Quaresma. E estes marcos são importantes. Podemos relativizar e dizer que não é importante. Sim, mas também podemos dizer que é importante. E penso que a Igreja começa a dizer, mas vale a pena, porque é um esforço. E depois vamos ver que logo nesse dia eu me distraí, Mas pronto, também ninguém morreu. Devo dizer que também já me aconteceu, distraí-me mesmo. Exatamente. Não foi por mal. Mas dou-me conta e digo, ah, mas o pensamento de levou-se a Deus pronto. Na mesma. Isso aconteceu. Ou o facto de ter percebido que cometeu, não é? Só por aí já foi bom. Percebeu que não devia ter feito. Ora bem, não é? Portanto, eu penso que esta tensão para o espiritual que nos pode ajudar. E não tanto depois da materialidade das coisas, porque a materialidade das coisas depende tudo do sentido que lhe demos. Muito então, bem. Já me só agora concluir, dizendo que a Diocese de Coimbra... Sim, ainda no que toca à quaresma, não é? Há sempre uma renúncia quaresmal. A proposta o que é esse da renúncia quaresmal, Sr. Padre? É, portanto, também uma privação monetária. Imagina que eu durante as sextas-feiras ou não tomo o café. Renuncio a tomar o café e o pastel de nata. Uhum. E essa renúncia... Depois vou pôr numa caixinha e ofereço para um sentido. Outras pessoas dizem, olha, eu tomava um bolo, eu não complico, e esse ponho. Ou então, uma oferta que eu faço. Isso é bom para poupar dinheiro, seu pai. Desculpe. Mas é bom, não é? Quando queremos fazer uma poupançazinha, a partir de hoje, aquilo que eu gastaria ali vai para a caixinha. Isso, mas essa caixinha depois... Tem outro objeto. Tem destino, neste caso, no Diocese de Coimbra, ajudar... a população da faixa de Gaza, ou melhor, os cristãos da faixa de Gaza, ou a população em geral, mas também não chegaram a todos, é difícil, portanto, uma pequena comunidade cristã, que o Papa, aliás, tem telefonado ao parco desta comunidade, e tem mantido contacto mesmo na sua doença, e então, através do Patriarcado Latino de Jerusalém, que, digamos assim, é a diocese a que pertence à faixa de Gaza, a diocese de Coimbra decidiu que recolher nesta quaresma, neste sentido de renúncia, será destinado então aos cristãos da Mas isto foi um desafio que foi lançado a todas as pessoas da Diocese de Coimbra. O seu bispo, todos os anos, tem um destino desta renúncia quaresmal. Então este ano será este, e que depois também está recolhido na igreja, ou poderão fazer donativos se quiserem depois à Diocese. Mas pronto, o sentido também é sentirmos que estamos solidários com aqueles com tanto sofrimento que tem acontecido neste território. Muito bem. Seu Padre, vamos então concentrar-nos na liturgia. Nós temos sempre tantas considerações para fazer, que acabamos por nos demorar. Temos então a liturgia, a primeira leitura do livro do Eclesiástico. As palavras dos homens revelam os seus sentimentos. É muito interessante. Portanto, o livro do Eclesiástico é um livro que foi escrito já no final dos últimos livros do Novo Testamento, já no século, na primeira parte do século II antes de Cristo, já muito próximo, e portanto, no fundo, é um sábio judeu que acabou por escrever este livro e que pretende defender os valores tradicionais do povo de Israel, também muito condicionado pela cultura helénica e pagã que ia dentro. Mas ele depois faz muitas considerações de sabedoria, e neste caso, justamente, diz isto: os defeitos do homem aparecem nas suas palavras. E faz várias comparações, mas neste texto, o homem é posto à prova pelos seus pensamentos, assim como a palavra do homem revela os seus sentimentos. É através do falar que se experimenta o homem. Mas faz várias considerações. A árvore de fruto manifesta a qualidade do campo. Assim as palavras do homem revelam os seus sentimentos. Então é muito interessante. Portanto, toda a liturgia também vai já falar um pouquinho no sentido do peso da palavra, como manifestação daquilo que é interior. Porque muitas vezes a cara pode iludir, podemos estar, mas é através da nossa expressão, daquilo que dizemos, que revela aquilo que temos dentro do coração. E que Jesus depois no Evangelho vai retomar este pensamento, e que depois iremos ver a seguir. E há pessoas capazes de expressar palavras muito duras. É. Não é, seu pai? Às vezes é palavras duras e às vezes palavras carregadas de negatividade. Mas também há pessoas capazes de ter palavras carinhosas. Verdade. E palavras de bondade e palavras de misericórdia, palavras de compreensão. Isto que é que está palavras a dizer? Palavras de afeto, de carinho, não é? Que ajudam quem está a ouvir. Não é? Isto... Às vezes mudam o dia de muita Exatamente, gente, essas palavras, não é? Mas o que está a dar a entender é que, oxalá, essas palavras boas signifiquem um coração bom. Mas também as palavras más podem traduzir uma personalidade negativa, ou violenta ou dominadora. Sim, temos claro que falar tantas palavras. Claro que sim, portanto, claro que sim. Absolutamente agressivas e duras que expressam essa vontade de poder e domínio e de subjugação. Tudo ao contrário do que é a perspectiva cristã e aquilo que se pretende comunicar. Então, oxalá também sejamos capazes de ter palavras de bondade, porque o nosso coração optou pela vontade. Que sejam essas as que prevalecem. Seu Padre, temos a segunda leitura dos Coríntios, primeiro livro, será? Sim, Coríntios. O nosso corpo mortal há de tornar-se imortal. É um pouquinho, portanto, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, fala um pouquinho disso, da importância da ressurreição de Cristo e como essa ressurreição de Cristo nos pode, a nós também, influenciar. Então, diz aqui, não é? Ó morte, onde está a tua vitória? Onde é que está o teu poder? A morte foi vencida pela ressurreição de Cristo, não é? Então, conclui assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na boa obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil ante Deus. Pronto, então é esta manifestação de que a esperança cristã está na vida eterna. E se eu tenho essa esperança, que a minha prática seja coerente, porque o Senhor há de dar a recompensa, e a recompensa é justamente a vida eterna, àqueles que perseveram na prática das boas obras. E vamos agora concentrar-nos, seu Padre, no Evangelho, segundo São Lucas. Diz Jesus: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau da sua maldade tira o mal. Exatamente, e depois conclui: pois a boca fala do que transborda no coração. Pronto, portanto, é verdade. E pronto, está totalmente relacionado com a primeira leitura, não é? Que as palavras dos homens revelam os seus sentimentos. Sim, o que da boca transborda, de facto, define cada pessoa, não é? A bondade ou a maldade de cada um. E pois, e muitas vezes nós às vezes damos conta disso mesmo. Sei lá, há pessoas que são genuinamente otimistas e positivas e sempre deixam um lastro de positividade, porque são assim. E o que se fala também de energia positiva. É, exatamente. Não é? E, portanto, aquelas energias positivas. São pessoas que depois têm o dom até de seduzir os outros e de motivar e de agregar. Mas depois também acontece às vezes o contrário. Há pessoas que têm assim, uma palavra derrotista, de deixar um mau ambiente, têm prazer no mal dos outros. E estão sempre ali. Vivem sempre só o lado negativo das situações, não é? E a contagiar, mas isso porquê? Porque o seu coração é um poço de peçonha, digamos assim, de coisas negativas, e depois tem que deitar para fora, e o que deitam para fora é isso. E então o que é que diz o Senhor? Disse Jesus aos discípulos: poderá um cego guiar outro cego? Não queiram os dois numa cova? Portanto, é como que é essa pessoa que está com o interior tão negativo, quer ser condutor dos outros para onde? O que é que vai fazer? Ai, metê-los também na cova. Eu estou na cova, tu não vais para cá. E então sinto-me contente, porque tu estás mal comigo. Não é? Na psicologia às vezes é isso. Se eu estou mal, tu tens que estar mal. E eu até penso que fico aliviado. Mas a verdadeira psicologia é: eu estou bem e quero que tu estejas bem. Se tu estás bem, eu também estou bem. Porque às vezes, se tu estás bem, então eu fico mal. Porque estou moído pela inveja e pela vingança e pelo ódio. Pois não, se tu estás bem, eu também estou bem. Este é que é o bom princípio de uma sadia psicologia que às vezes não somos capazes de alcançar. E diz o Senhor: porque vês o argueiro ou o cisco que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Está sempre a pôr os defeitos nos outros e não és capaz de olhar para ti e reconhecer a tua realidade. E depois diz o Senhor: não há árvore boa que dê mau fruto, nem há árvore má que dê mau fruto. Cada árvore se conhece pelo fruto que dá. Então, muitas vezes, nós, nestas manifestações que temos, que a própria pessoa nem se dá conta, até parece que está a triunfar e que está a dominar os outros, mas no fundo está a manifestar a sua pobreza espiritual e a sua fraqueza. E ainda que manifeste vitória, reclame vitória, acaba por ser não vista dessa maneira. E às vezes até dá pena, ainda que está ali a lutar e está ali. Não dá pena, porque é uma pessoa frágil, débil, sem sumo, sem interioridade. E que, como diz Jesus, se tu nos vais conduzir, vais-me conduzir ao buraco, ao teu buraco. Então, o Senhor deixa-nos este desafio, não é? Que também nós olhemos para nós, não só para os outros. quereste ser, agora, utilizando esta palavra, ser frágil ante os outros, porque optei por amar os outros. Aquele que ama torna-se frágil ante aquele que quer amar. E assim a mãe com o seu filho, ou a relação familiar, aquele que ama mais, pronto, está ali. E Jesus quer é que nós nos transformemos em capacidade de amar o outro. E por isso, ainda na liturgia de ontem, não é? Aquele que ama é humilde. E aquele que se faz humilde também se faz. Pode ser ameaçado, um pouquinho desprotegido. Mas este é o caminho da autenticidade que Jesus nos veio trazer. Então, será também nós. Sejamos capazes de querer fazer este caminho interior de transformação para podermos chegar a ter um coração como o coração de Cristo. Muito bem, seu padre, temos uma bela sugestão para terminarmos o nosso programa, não é? Sim, estamos a chegar a tempo da quaresma e agora também aqui na nossa unidade pastoral estamos a tentar preparar uma quaresma com um elemento também, outro elemento típico que é a via sacra, a oração da via sacra, que é recordar a paixão do Senhor. Então a catequese, um modo especial, empenhar-se em preparar uma via sacra que recorde a antiga via sacra da Bobadela, uhum. Também está na Bobadela, com participação de vários grupos, pronto, e que nos recorde sobretudo este caminho da paixão do Senhor. E então trazer hoje a Marisa, que também na via sacra da Jornada Mundial de Juventude cantou ante o Papa Francisco e que hoje vai cantar connosco para dizermos que Deus é importante e que Deus no fundo é aquele que nos ilumina e que pode transformar a nossa vida e até recebemos os bens que temos. Vamos lá então. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade, ternura, talvez amor. Só sei que cantando, sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos dá. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas E pronto, senhor padre, quem canta assim, olhe, não há nada a fazer, não é? É. Dizia eu que a Marisa é maior, não é? Das maiores. É, e também tem a Risa Castanhas, ela própria se assume como católica, e então tem este canto para Deus, e no fundo ela agradece a Deus, e reconhece que Deus é a origem de todos os seus dons, inclusive da sua bonita voz. Muito como bem, canta. Se calhar por isso é tão abençoada, não é? É. Isso, todos devíamos reconhecer isso mesmo, não é? Agradecer, o agradecer é importante. É saber viver a vida agradecido. E não saber a vida. Se eu tenho os dons, são meus. São meus, exatamente. E o mestre é meu. Sim, mas tem esses dons alguém te os deu. Claro. Ou foi a vida que te os deu. Ou foi a tua inteligência, que é superior, mas também isso é um dom que recebes. Claro, a própria inteligência também é um dom. Mas saber, por isso, em atitude de ação de graças, de agradecimento para com Deus, torna a vida mais leve. E mais generosa também para com os outros. É verdade, seu padre. Ficamos por aqui. Olha, acho que ainda vai a tempo de ver o carnaval, não é? Certamente conhecerá muitas daquelas pessoas, sobretudo crianças, porque o carnaval do agrupamento é participado por crianças do pré-escolar até ao primeiro ciclo. Portanto, certamente conheço muitos destes meninos e meninas. Eu até tenho uma boa relação com as crianças, sempre me saúdam bem e com alguma satisfação. Portanto, vá até lá. Vá todo até o dinamismo de catequese que temos feito e tem havido bastante participação, penso assim, muito importante. E também isso é um sinal de esperança aqui para a igreja. É verdade, isso mesmo. São sinal de esperança. Nas nossas comunidades. Os mais novos são, de facto, um sinal de esperança e são aqueles que nos fazem mover e sair da cama todos os dias. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Sim. Seu padre, foi um gosto tê-lo por cá, neste nosso programa. Nós terminamos assim o programa das Palavras de Esperança e voltamos para a semana já em tempo de Quaresma. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.